acabamos de passar uma hora de fado. Espero que tenham apreciado. Agora sim, música mais alegre para que a sua manhã seja uma manhã excepcional à escuta da Rádio Arco-Íris. Contamos com a vossa participação. Os meus amigos estão de férias. E ser sempre o teu amado. Mas nós estamos aqui para tentar levar o melhor da música portuguesa. Quando tu encostas o teu peito ao meu, o meu coração faz. Aqui na zona de Orleans, hoje de manhã temos chuva. Não está frio, está calor, mas temos chuva. Eu por amor vou deixar-te louco. Então deixe estar em casa com a janela aberta, porque não? Ter o 96.2, a Rádio Arco-Íris, bem alto, força, aumentem o som. Hey, hey, encosta, encosta, ai roça, roça, deixa-me dar-te um beijo na boca, o meu coração faz bum, bum, bum, quando tu encostas o teu peito ao meu, o meu coração faz bum, bum. Ai, o seu coração, espero que também esteja a fazer bum-bum. Hoje a festa é o tema que nos está a interpretar Emmanuel. Emmanuel, aquele artista que nos traz sempre muita, muita alegria. Outro artista que nos traz alegria também é Jorge Ferreira. E ele disse que nunca há igual ao meu país. Por mais que a gente procure, não encontrar. Já corri o mundo, já passei. Então, para si que está de férias em Portugal, aqui em França, onde quer que você se encontre, ouvir a Rádio Arco-Íris, para si, ótimas férias. Mas nunca iguais às do meu país. Nunca iguais às do meu país. Era Jorge Ferreira que nos interpretava este tema Nunca Igual ao Meu País. Era um tema tirado do seu último trabalho. Agora vem aí Ruben Aguiar, Quem Não Come em Casa. Só quem não tem uma boa cozinheira, não é? É isso mesmo. Mas eu sei que as mulheres portuguesas são boas cozinheiras. Parabéns a vocês. Este é o segredo. Vazia, o que vê de fora. Vamos lá. Então, a Ruben Aguiar aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Quem não come em casa. Ai, quem não come em casa, come lá fora. E agora vamos dar um beijo. Vamos lá, dá cá um beijo. E é o nosso grande Roberto Leal. E você que quer participar neste programa? 0238 43 48 00, para fazer a sua dedicatória. Vamos lá. Fui me confessar naquela capelinha. O que eu disse ao padre ninguém o adivinha. Ninguém o adivinha, não adivinha não. O que eu disse ao padre na minha confissão. Dá cá um beijo. Dá cá, dá cá. Dá cá um beijo. Não sejas má, não sejas má.

nova música de Agatha, Gota Fria, foi o tema que acabamos de ouvir. Agora continuamos com os Solitários, um grupo. E eles têm por título Só Tenho Olhos Para Ti. É isso mesmo, só mesmo para ti. Só Tenho Olhos Para Ti, o grupo Solitário, um novo tema tirado do álbum Só Tenho Olhos Para Ti, é mesmo isso. Agora continuamos e temos um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia, aqui é a Anabela Freira de Paris, está em Portugal de férias. Ah, está em Portugal. Uma música de Daniele. Daniele Santa Cruz, lento, para o senhor Manu Marques de Orléans, gosto muito dela. Muito bem, então aqui ficou a sua mensagem. Você está em Portugal, então, em que região? Sim, Mirandela. Mirandela, é lá para Trás dos Montes, não é, Mirandela? É isso? É isso mesmo, Trás dos Montes. Muito bem, e como é que está aí o tempo? Não está assim muito calor. Aqui em França, em Orléans, também está a chover hoje. Portanto, aí deve estar o tempo melhor do que aqui, não é? Sim. Só faz 28 de graus aqui, em Mirandela. Já não é nada. Faz calor. 28 já não é nada mal. É verdade. Muito bem. E as férias estão a passar bem? Sim, estão a passar bem, obrigada. Muito bem. Então, olha, uma boa continuação e. Obrigada. E até breve, aqui em França, está bem? Obrigada. Com licença, bom dia. Bom dia. Então vamos ficar com o Lento de Daniel Santa Cruz. A música que nos pediu esta ouvinte que estava a ligar de Portugal. Vamos lá então ouvir Lento. Lento, ahí llévame despacio.

és a mais bonita. Baila, baila, baila. Vamos lá, ritmo quente aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Levar a boa disposição até onde quer que você se encontre. Então, para si que está de férias, boas férias para si que está trabalhando, muita, muita coragem. Eu sei que já há muitos que já entram este fim de semana, então, e o trabalho brevemente, segunda-feira, não é? Então, para si também, muita, muita coragem. Ritmo do amor. Então, gozem mais este fim de semana. Com o ritmo do amor, vamos lá. É sim, Emanuel. Ritmo quente. Até faz subir a temperatura. Vejam lá. Força. O número de telefone é o 02-3284-3308-00. Ele é o Vítor Rodrigues e ele vem aí com Fandango. Fandango de quem? Da velha. Tão ruim que não.

aqui estivemos com Zé Mário, anteriormente Marco Paulo, e quem é? José Reza, Marco Pereira e Ricardo Nunes. Foi os nomes que estiveram aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Muita, muita música, poucas palavras. E vamos continuar. Saudade é uma palavra bem portuguesa. E é Mónica que vai interpretar este tema, Saudade. Está a chegar para muitos e para muitos está a acabar, não é? Esse dia de férias matar saudades, muitos já mataram saudades, já vieram e brevemente trabalham. Para vocês, muita coragem, e para aqueles que vão ainda matar saudades, para vocês, boas férias. Mónica, foi ela que nos interpretou este tema, Saudade. Continuamos desta vez com Nelson Costa e a sua concertina. E ele foi arrumar lá para trás da sacristia. Vamos a ouvir e apreciar Padre Arrumba a Sacristia. Essa morena eu dou nota, sei. Quando eu chegar no seu confessionário, vais ver que os meus pecados vão ser só com ela. Essa morena linda diz que está na minha. E Padre, te confesso, também estou na dela. Eu já estou namorando até segunda-feira. Já com a Pedro casa dela, arruma a sacristia, padre, porque eu estou indo. Padre, não estou mentindo, vou casar com ela. Arruma a sacristia que eu vou para lá. Tenho uma morena não sei o que é que se passa na sacristia, mas todos querem ir para a sacristia. É o Jamalhoa, é o Nelson Costa e muitos outros artistas, não é? Então, ele já arrumou a sacristia, ele já pode ir, o Nelson Costa, nós deixamos o impasse, ele pode ir à vontade então para a sacristia, mas o Fred Mota, ele vem aí com a Maria e vai dançar o quê? O Vira. Sim, de todo lado, vendei teu domínio, por isso aqui estamos com o grupo Toca e Dança Malhão Rodado. Espero que vocês tenham dançado Viram Malhão, etc, etc. E vamos continuar desta vez com Magda Gaita, Cachopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Infelizmente o nosso telefone está variado, está variado. Pedimos as imensas culpas, vamos tentar dar solução a esse problema e desejamos uma ótima manhã à escuta da Rádio Arco-Íris. A chapa se quer ser bonita, arrebita, um tema tirado do último trabalho de Magda Gaita. Agora vem aí uma música mais calma e é a voz de quem? Ruben Aguiar. E ele vai nos interpretar um tema tirado do seu último trabalho, Cara de Menina. Então, para a sua cara de menina. A tua cara de menina e o teu corpo de mulher. O teu jeito me fascina, serás miúda ou mulher. Eu não sei mais o que faço, não consigo evitar. Sempre que eu te vejo, o meu desejo aumenta mais. Eu quero estar contigo, te sentir e te beijar. Estou apaixonado e Destino seguro, a dias de suas férias, estamos à sua espera. Sal, une destination sûre. Reportez vos vacances. 65, baby. Let's go. putas citas. Mostra que estou na minha vibe e contagiar todos com a minha positividade. E tu que estás a pensar na vida que queres levar? Sai daí e vem brindar. Tá aqui toda a gente, só faltas tu para completar. Aqui estamos com a voz de David Carreira, Festa com o Kevinho. Música diferente. É assim a Rádio Arco-Íris. Temos pena, mas o telefone não funciona, portanto só temos aqui uma luzinha que dá, que vocês estão a ligar, mas não conseguimos tê-los em linha, portanto pedimos imensas desculpas, mas certamente vamos dar a solução ao problema. Continuamos com a boa música e agora vem aí música diferente. And no.

engañarte no fue mi intención. Ven a mi bebé, por favor. Yo tengo todo lo que a ti te gusta. Estas cosas ricas que tú solo disfrutas. La noche es larga, no te detengas. Volteate, nena, que esto apenas comienza. Tum, tum, tum, tum, tum. Te haré toda la noche hacerte mi mujer. Faz bem gostoso, tudo que ela gosta. Ela quer rebolar quando é pra gozar, ela chega e encosta. Que faz bem gostoso, tudo que ela gosta. Ela quer rebolar quando é pra gozar, ela chega e encosta. Ela bate um bum, ela bate um bum. E eu faço tum tum tum. Ela bate um bum, ela bate um bum. E eu faço. Vamos lá todos bater o bumbum com Marcos e Sérgio Rossi para acabar esta manhã em beleza na companhia da Rádio Arco-Íris. E o sol parece que já está a brilhar lá fora. Vamos lá. Pode ser que tenhamos uma tarde cheia de sol. Mais uma vez, Marcos e Sérgio Rossi juntos para levar muitas emoções para você. É Brasil e Portugal juntos. Nós esperemos que tão bem, estamos a levar muitas emoções até onde quer que você se encontre, com a boa música bem portuguesa e não só. Ela bate um bum, ela bate um bum, e eu faço pum pum pum. Ela bate um bum, ela bate um bum, e eu faço pum pum pum. Toda a gente pode cantar. É melhor eu não cantar, senão vai chover lá fora, não é? Então vamos continuar com uma voz que vocês conhecem. Rubén Aguiar, ele tem um novo trabalho e a canção que escolhemos agora é Fora na Cama. Já não são horas de estar na cama, hein? Vamos lá. WhatsApp tocar, acho que eu já estou quase a chegar. Sinto que tu e eu vamos fazer amor a noite inteira. Tens o poder de me levar à loucura. Tens o poder de me pôr fora de mim. Tens o poder, baby. Estou fora na cama. Tens o poder de me levar à loucura. Tens o poder de me pôr fora de mim. Tens o poder, baby, de não ar a mim. Olha para mim, sabes que estou fora na cama. Para e pensa bem. Tudo aquilo que eu te dava, hoje sonhas, vê lá bem. E não te vou negar, dava tudo para poder recomeçar. Tens o poder de me levar à loucura. Tens o poder de me pôr fora de mim. Tens o poder, baby, de não ar a mim. Olha para mim, sabes que sou fora na cama. De me pôr fora de mim. então está fora dela, fora de mim, que este Ruben Aguiar. Mas agora nós vamos para uma dupla com bastante ritmo, ritmo quente, ritmo assim um bocadinho africano, mas bem português. É os Nanamos com a companhia de Ricardo, Porque Vou Chorar. Nada de chorar, alegria, meu povo. Eu vou chorar, porque eu vou chorar. Hoje o solteiro voltou, já que na rola acabou. Eu fiz de tudo pra tentar mudar. Se deu errado, meu bem, a culpa é sua também. Eu tentei melhor deixar pra lá. Agora o jogo acabou e o papai aqui chegou. Música, música é assim. Vocês também podem cantar aí em casa, força, mas eu não quero que vocês chorem, eu só quero alegria, tristeza aqui não há. E é isso mesmo que nos vai interpretar Jorge Ferreira, tristeza aqui não há. Xonanô, xonanô, alegria que reinou, xanana, xanana, e tristeza aqui não há. Baila Maria, baila Antônio. Xononô, alegria que reinou. Xananá, xananá, e tristeza que não há. Xononô, xononô, alegria que reinou. Xananá, xananá, e tristeza que não há. Xononô, xononô, alegria que reinou. Xananá, xananá, e tristeza que não há. Xononô, xononô, alegria que reinou. Xananá, xananá, e tristeza que não há. Xononô, xononô, alegria que reinou. Xananá, xananá, e tristeza que não há. Xononô, xononô, alegria que reinou. Xananá, xananá, e tristeza que não há. Ai, tristeza aqui também, não há aqui na Rádio Arco-Íris, no programa do Telefone Toca. O telefone tocou, mas não pudemos responder, ou durante a manhã. Então vamos lá botar calor para todos vocês que estão aí desse lado. E vamos deitar calor com quem? Com quem? Com quem? Com Maria Lisboa, para dar o ponto final a este programa. Espero que tenham passado um agradável momento aqui na companhia do programa do Telefone Toca. Para mim, mais uma vez, foi um imenso prazer, embora não tenha dialogado consigo. Mas a música esteve aqui ao rendezvous, esteve aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, para você poder passar um momento bem agradável. E para recordar o nosso país. É assim, nós queremos que você mate saudades. Então não se esqueça, você que também quer ajudar a Rádio Arco-Íris, você pode aderir, pode ser aderente. São apenas 20 euros por mês, por ano. Não é por mês, se fosse por mês é... Não, mas é só por ano, 20 euros por ano, e você pode aderir aqui, pode fazer parte da família da Rádio Arco-Íris. Então desejo-lhe um ótimo domingo para si, um muito bom apetite. E fique na companhia da música. Vão ficar com o Michel daqui a alguns momentos, a partir das 12h30. Mas até lá, vou deixá-los com a música portuguesa. E passo um ótimo domingo para você que já está quase a ir para a mesa. Bom apetite. E um ótimo domingo. E para você também, uma ótima semana de trabalho. Até à semana próxima.

cerveja ou um bom copo de vinho. Para matar a minha sede, eu prefiro um sucozinho. É preciso uma cerveja ou um bom copo de vinho. Para matar a minha sede, eu prefiro um sucozinho. Thank you. feito um sabor em mim. Não há sensação mais perfeita para mim. O teu aroma me deixa pensar em ti. Faz subir a loucura do amor. Teu aroma é perfeito um sabor em mim. Não há sensação mais perfeita para mim. Deixa pensar em ti, mas tu.